nada deve me ilhar. Nas mãos uma rosa amarela, cabelos cor mel de abelha. Azul é a cor dos olhos dela, a suavidade morena na pele daquela pequena. É gota de orvalho na relva, é reza em manhã de novena. Bela cigana, não leia em minha mão. Bela cigana, veja em meu coração versos de amor, fogo e trovão. A simplicidade na canção. Canto poeta com o seu sorriso de ouro. Por trás dessa vida secreta, a saia rodada é o tesouro. Eu só quero um dia de sorte, você meu anel de brilhantes. Será vida longa ou morte na sorte dessa cartomante. Bela cigana, não leia em minha mão. Bela cigana, veja em meu coração versos de amor, fogo e trovão. A simplicidade na canção. A simplicidade na canção. A simplicidade na canção.